Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz o segundo de uma série de dois programas dedicados ao álbum A Minha Aldeia, da cantora paraense Lucinha Bastos. Abrimos com a música Shot do Papagaio, do compositor Pim, isso mesmo, P-I-M. Meu papagaio tá falando até demais, tudo que ele vê, ele pede, ele faz. Meu papagaio tá falando até demais, tudo que ele vê, ele pede, ele faz. Se ele pedir um beijinho, se ele pedir um abraço, se ele pedir um carinho, tudo isso eu faço. Mas um dia meu papagaio pediu o que não devia, chamou-me assim para o lado e disse o que ele queria. Querias, querias, querias, mas não te dou. Querias, querias, querias, mas não te dou. Vai daí! Querias, querias, querias, mas não te dou. Querias, querias, querias, mas não te dou. A Minha Aldeia, o álbum de Lucinha Bastos, CD e DVD, foi gravado ao vivo em Belém do Pará. É um disco dedicado aos compositores, aos ritmos e às canções da Amazônia brasileira. Um repertório de muita riqueza e diversidade, em grande parte desconhecido nas outras regiões do país. Confira em De Banjo na Mão, de Pedrinho Calado. Meu cofre de carimbó, tatufado de notas de banjo, eu não componho só. Meu cofre de carimbó, tatufado de notas de banjo, eu não componho só, cato frases de um anjo. Vou beliscando cantar nas praias de Marapani, a brisa que parte do mar é Lucindo cantando por mim. Lucindo chegou lá no céu, Lucindo chegou lá no céu, pensavam que ele descansou. Tirou seu chapéu e disse: é carimbó, nosso senhor. Lucindo chegou lá no céu, pensavam que ele descansou. E nem tirou seu chapéu e disse: é carimbó, nosso senhor. Uma banda de respeito participa do disco, nada ficando a dever aos músicos do sudeste do país, bem ao contrário. Ela é composta por Edgar Matos, teclado, Figueiredo Júnior, violão e banjo, Davi Amorim na guitarra, Adelberto Carneiro no baixo, Dan Costa na bateria e na percussão o trio Manari, Márcio Jardim, Nazaco Gomes, Kleber Benigno. Nos metais, Esdra de Souza, sax e flauta e Daniel Delatucci no trompete. Nos vocais, Suelene e Daniel Araújo. Os arranjos são coletivos da banda e da cantora. Ouça Santa Cecília, de Fabrício dos Santos. O sol ilumina a estrada de quem parte na solidão, de quem rasga o livro do medo da poeira deste chão. O que trago comigo agora dos lugares onde andei, som de Jackson do pandeiro com um cordel que me cantei. Eu já nasci vacinado para os males desse mundo. Houve Beatles e Chico Sainz, mas me chamam de vagabundo. Apostei no meu reinado, nas cordas do violão. Fiz do palco a minha vida, do Brasil o meu refrão. Santa Cecília protege o tocador, levada da viola na batida do tambor. Santa Cecília protege o tocador, levada da viola na batida do tambor. Santa Cecília protege o tocador, na levada da viola na batida do tambor. Santa Cecília protege o tocador, na levada da viola na batida do tambor. Eu falo de samba e reizado, do merengue e do carimbó. Se o cantar me for possível, eu canto o mundo de uma vez só. Mas enquanto houver cultura musical neste país, levo meu canto e a rima pra madame ou meretriz. Lucinha Bastos canta de sua autoria pra dançar carimbó. Você quer aprender um molejo diferente? Vai em frente, deixe o corpo te levar. Sem vergonha, levanta a cabeça e vai em frente. Fica frio, o negócio é só balancear. Mexe o bumbum, mas que de repente não faltará um moreno a fim de ensinar. Mexe o bumbum, mas que de repente não faltará um moreno a fim de ensinar. Mexe a cintura pra trás, pra frente um passinho só. Agora dá uma roubadinha e dança assim o carimbó. Mexe a cintura pra trás, pra frente um passinho só. Agora dá uma rodadinha e dance assim. O disco do dia de hoje apresenta o segundo de uma série de dois programas dedicados a Lucinha Bastos e seu álbum A Minha Aldeia, um disco independente. Mais informações no site da artista, www.luciniabastos.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, que nós gostamos. E se você gostou, nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por Marcelo Lopes. Até amanhã com mais um Disco do Dia.